E aí, Nai? Firmeza, Gancho. Vamos pro ensaio? Demorou. Salve, Du. Salve, Gancho. É nóis. Salve, Marquinhos. Salve, Gancho. Paulada, hein, Nai? Vai vendo, sem massagem, Gancho. É o que há. Pera aí. Ouve essa aqui, calma. Besteira no osso, hein, tio? É, lembra o Wi-Fi, mano? O bagulho lembra a Califórnia, miliano, hein? Não, que arrumou isso aí, velho? É, mano. 1996, o início da junção. Uma história real e uma composição. É, Gancho. Até parece que foi antes, né, não? Então, preto, só pra aquecer, relembra aí. A lei aqui dentro não é brincadeira, não. Se estiver nas ruas impune, preste atenção. Ei, ladrão. Antes sossegado, lembro do sofrimento aqui da gente. Não caia de embala, fitas erradas, preserve a sua mente. Tudo na vida tem sempre uma primeira vez. Planeja um roubo, esquema forte, parada alta, chegar e render, sobressaltando cadeia. Já ouviu falar em lei do cão, muito pior do que inferno. Só quem viveu pode contar então. O sexo carcerário está à espera.